عليه وسلم تلاحظ أنس خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيسي numa época que os preços aumentaram, na época do Rasul sallallahu alaihi wasallam, as pessoas foram para o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disseram para ele: ó mensageiro, coloque um limite nos preços, taxe os preços, não deixe que subam mais. E o mensageiro sallallahu alaihi wasallam disse: quem coloca limite nos preços é Allah Azza wa Jal, e no sustento é Allah Azza wa Jal, porque Ele é quem restringe, e Ele é quem expande, e Ele é quem sustenta. E eu almejo me encontrar com Allah Azza wa Jal, e ninguém de vós me pedindo por uma justiça cometida ou um dinheiro. Nós vamos explicar melhor o hadith, inshallah. É uma situação social que acontece independente de lugares, de países e de épocas. Aconteceu muito. Na época do mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, aconteceu o abuso ou o aumento nos preços que deixa a população em dificuldades. Isso não é algo novo, pois muito antigo. Além de acontecer na época do mensageiro na Medina, aconteceu na época do Omar ibn Khattab, radiallahu anhu também. E aconteceu, a história conta, que o Império Islâmico, em muitas épocas, passou por dificuldades econômicas e financeiras, até que as pessoas passaram a comer animais mortos, e outras morreram no caminho da migração à procura de alimento. Antes de chegar, morriam de fome. E outros venderam propriedades em troca de pão e alimento. E isso, a história se repete. As pessoas têm o costume de se refugiar ou de criticar os governantes e culpar os governantes pela situação econômica de um determinado lugar. Da mesma forma que foram até o mensageiro e disseram para ele: mensageiro, os preços estão muito altos, coloque um limite. E o mensageiro então respondeu, orientando eles, que essa situação está na mão de Allah Azza wa Jal, quando ele disse: o limite é colocado por Allah, Ele que restringe, Ele que expande o sustento, e Ele é o sustentador. As pessoas deveriam se refugiar em Allah Azza wa Jal antes de culparem os governos. Olhar cada um para a sua situação, para saber se ele está fazendo a parte dele. Porque da forma que somos, são os governantes. E o mensageiro nos ensina para que façamos súplicas, faça doa para que Allah facilite. Não despreze esse ponto. Tudo está na mão de Allah. Então quem é que pode restringir? Quem é que pode ajudar? Quem é que pode expandir o sustento? Allah Azza wa Jal, portanto, peça a Ele. Mas depois o mensageiro alertou para o perigo do aumento dos preços. E ele disse: almejo, desejo me encontrar com Allah Azza wa Jal, sem injustiçar alguém, nem na sua propriedade, nem no seu dinheiro. Porque o governante, ele só pode interceder nos preços se tiver monopólio. O governante tem que deixar os preços livres, a lei do mercado, a não ser que tenha um monopólio. Aí o governante pode interceder e ver os dois lados, do comprador e do vendedor, e não cometer injustiças. Por isso que o mensageiro disse: se refugie em Allah para que a gente não cometa injustiças. Mas quais são os motivos da alta dos preços? Existem algumas coisas plausíveis para o aumento dos preços que passam na cabeça de todo mundo. Só que existe o lado moral, que a sociedade é castigada com o aumento do preço também. As coisas que passam na cabeça de todo mundo: Falta de água pode acarretar aumento nos preços, seca, produção errada, pouca produção, aumento das taxas de tributo, tudo isso aqui pode ser motivos. Mas as coisas morais, é porque Allah permite que isso aconteça. Na mão de quem que está a mandar a chuva, ou proporcionar a seca, ou sustentar o mundo inteiro e 3 ou 4 mil mundos a mais? Não está na mão de Allah? E por que que ele restringe certas épocas e deixa que as pessoas tenham dificuldades? Por que essas dificuldades todas? Pela desobediência das pessoas, pela corrupção das pessoas, pela distância deles de Allah Azza wa Jalla, pela injustiça que eles cometeram, pela desobediência a Allah Azza wa Jalla. Isso está atestado no Alcorão Sagrado. Se tornou aparente a corrupção nos mares e na terra, um versículo do Alcorão, pelo que vocês cometeram. E isso aconteceu, quem sabe, para vocês retornarem. Então tudo que acontece de dificuldades foi proporcionado pelo que nós fizemos. E veio o teste de Allah Azza wa Jalla para que a gente retorne a Ele. Então não foi por acaso. Sim, teve seca, foi proporcionado por Allah. Falta de água também. Governantes injustos, Allah permitiu que eles chegassem. E para que eles aumentassem os tributos, também eles chegaram, tudo com permissão de Allah. Por quê? Porque o ser humano se distanciou das leis de Allah, cometeu corrupção, cometeu injustiças, mentiu, subordinou, subornou e mereceu castigo. Esse castigo é um alerta de Allah e ele diz, La'allahum, quem sabe eles retornem, para que retornem para a realidade, para que retornem para Allah Azza wa Jalla. Então, o ponto principal não é ficar culpando os governantes, nem dizendo o governo fulano é injusto e o governo fulano ciclano é injusto. É nós nos consertarmos, cada um. A injustiça existe e sempre existiu. E a corrupção existe e sempre existiu. Alguém consegue modificar a injustiça? Alguém consegue modificar a corrupção? Alguém consegue modificar uma situação? Não consegue, até que ele se conserte e conserte o próximo, para que a sociedade inteira se conserte. E a partir daí, Allah Azza wa Jalla proporciona para essa sociedade, ou comunidade, ou seres humanos, governantes justos, para que possam ter misericórdia deles. O muçulmano tem que se consertar, e não somente a ele. A partir daí, ele se consertou em tudo o que a palavra carrega de sentido. Honestidade, ficar longe da corrupção, obedecer a Allah, fazer as coisas certas, tudo que a religião pede. A partir desse momento você comece a se esforçar a consertar o próximo, o seu irmão, porque nós não vivemos juntos. E o castigo que cai em cima de um, cai em cima do outro. Estamos todos no mesmo barco. Quando o barco afundar, todos afundaremos. Então não pense que você está bem. O seu vizinho, o seu irmão cometendo as coisas erradas, você não vai ser atingido. Você será atingido, porque o Alcorão fala, temam um castigo que Allah enviará sobre vocês, não somente para os injustos, mas para todos. O castigo vem para todos, não somente para os injustos, porque aqueles que são benfeitores não tentaram resolver uma situação ou consertar uma situação. Allah diz no Alcorão Sagrado, jamais seu Criador irá destruir uma nação ou ser injusto com ela, enquanto eles forem benfeitores. Jamais algo de errado vai acontecer enquanto as pessoas são benfeitoras, uma aconselhando a outra, uma ajudando a outra, uma estendendo a mão para a outra. E dessa forma, ensinando o caminho, dando conselho, conselho sincero, o caminho certo, sendo sincero no que diz, as pessoas de bem e as pessoas que têm algum tipo de poder para influenciar, que usem o poder de influência deles, que usem a fé deles, que usem a bondade deles, para que ajudem o próximo a caminhar no lugar certo também, pelos caminhos certos. Se nós pararmos de fazer o bem, o mal vai se expandir. Para ver a injustiça acontecer, basta se calar. E se nós deixarmos a situação caminhar dessa forma, a injustiça vai se espalhar mais, e a maldade vai se espalhar mais, e o mal vai se espalhar mais. O porquê não dar um conselho certo? O porquê que não ajudar o próximo, dizer para ele bem que aqui é o caminho? Por que não estender a mão? Por que não ajudar as pessoas a praticarem a religião da forma que tem que ser? Por que ver as coisas erradas acontecendo e dar de ombro, fingir de cego, sabendo que nós vamos sofrer a consequência junto com aquele que está pecando, ou está fazendo coisa errada, ou está usando de corrupção? E como enfrentar essa situação? É uma situação que existe. Suponhamos que passemos por dificuldades econômicas, e essa vida é assim, porque nós estamos na vida mundana, e a vida mundana é cheia de testes, mas não estamos no paraíso ainda. Todos nós estamos sujeitos à fragilidade, ou à dificuldade econômica, ou passar uma época difícil. Como enfrentar essas épocas difíceis? Economicamente, por exemplo. O muçulmano crente tem que estar satisfeito com aquilo que Allah proporcionou a ele. Pouco, médio ou muito, foi a escolha de Allah para você, e ele sabe que é a melhor coisa para a sua situação atual, é isso. Não pense que ele quis restringir por gosto próprio. Ele escolheu, aceite a escolha de Allah Azza wa Jalla. O mensageiro diz: feliz do muçulmano, feliz daquele que é muçulmano. Primeiro, o muçulmano tem que se sentir feliz mesmo. E feliz daquele que tem o sustento dele no limite mínimo. Mas além de ter esse sustento mínimo, e além de ser muçulmano, está satisfeito com Allah pelo que Allah proporcionou a ele. Eu, sendo muçulmano, eu tenho o meu sustento mínimo que eu preciso, que Allah me deu, estou satisfeito com ele, essa pessoa é triunfante. E o mensageiro diz: isso tudo para a gente tentar enfrentar uma situação econômica adversa. Olhe para quem está aquém de ti, não para quem está acima de você na situação financeira. Uma situação religiosa é o oposto, mas na situação financeira, olhe para quem está aquém, para que você não menospreze a nema que Allah lhe deu. Segundo ponto, não exagerar nos gastos. Ninguém precisa dar aula de economia, todos sabemos. Os gastos, até naquilo que é permitido, é proibido. O excesso de gasto, em supérfluo, comer e beber, ótimo, vestir bem, exagerar, não é permitido. Então, conter o gasto nos supérfluos, mesmo que seja permitido. Alguém vai me dizer: mas eu posso, não é pecado, não é pecado. Mas se você se exceder, sim, passa a ser rejeitado. Se você conter esse gasto supérfluo no que você come, no que você bebe, nas suas viagens, na sua maneira de agir, isso tudo vai te ajudar economicamente e religiosamente. Antes de economicamente, nós dizemos religiosamente, porque Allah não gosta de todo exagero. Esses exageros são detestados por Allah Azza wa Jalla. Um dos companheiros, o nome dele era Jeber, passou pelo mercado, ficou com vontade de comer carne. E Omar ibn Khattab, nós sabemos que ele usava de uma maneira rígida, um estilo de vida rígido, e ensinava as pessoas a rigidez para que eles não sintam falta das coisas e não entrem em paranoia porque faltou algo para eles. Ele se encontrou com Jeber e disse para ele: Jeber, o que você está carregando? Ele disse: fiquei com vontade de comprar carne. Carne halal. Eu fiquei com vontade de comprar carne e comprei. Omar ibn Khattab falou para ele: você é desse jeito? Tudo que você tem vontade você compra? Não é possível que nós pensamos dessa maneira. Você passa por um lugar, por um mercado vendendo as coisas, tudo que tem vontade você vai comprando, isso é rejeitado, isso é detestado por Allah Azza wa Jalla. Sua esposa, seu filho, sua filha, as pessoas que moram com você, que estão sob sua responsabilidade, não restrinja, mas também não exagere. Se te pedirem duas coisas, dê uma, segure a outra, agrade com uma, explique o caminho, segure a outra, assim com sua esposa, assim com sua filha, assim com seu filho, assim com todo mundo que está sob a sua responsabilidade. Porque as pesquisas disseram que 2/3 dos gastos domésticos são feitos em supérfluo, coisas que não têm necessidade. 2/3 são jogados na lata do lixo, praticamente, é supérfluo. Dá para viver com e dá para viver sem. Então deixa, vive sem, para que você não se atrapalhe. Uma outra também solução é que uma pessoa ajude a outra. Como dissemos no início, nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós estamos sujeitos a termos dificuldades financeiras, falências, atraso nos pagamentos, diminuição na venda, quebradeira. Uns têm que ajudar os outros. Não seja pão duro com seu irmão, estenda a mão para ele. Em dinheiro, conselho, dá uma força para ele. É assim que funcionam as coisas, e que as pessoas não se iludam. Nós estamos falando como uma família, e ao pé da letra que foi dito na parte árabe, que ninguém se iluda com cartão de crédito. Esse cartão de crédito, ou ele pode ser usado no limite da precisão, ou ele passa a ser também proibido na religião, porque ele vai acarretar coisas erradas mais adiante. Você só pode usar o cartão de crédito se você tem certeza que no dia do vencimento você vai poder pagar sem os devidos juros. Se passar desse limite, você entrou no pecado. Só pode ser usado no limite da precisão, e você tendo certeza absoluta que você pode pagar antes do vencimento. Senão você entrou numa desgraceira. Senão você entrou numa guerra com Allah Azza wa Jalla e com seu mensageiro. Muitas pessoas são obrigadas a ir nos bancos, pedir empréstimo, ou usar o cartão, mesmo sabendo que não pode pagar, ou faz empréstimo baseado no juro bancário. E essas pessoas, fatalmente, serão destruídos o comércio dele. Porque a palavra guerra não surgiu no Alcorão, a não ser nesse ponto, da cobrança e do recebimento de juro. Mas por que que eles foram obrigados a isso? Porque eles não acharam na comunidade ninguém que emprestasse para eles. Porque se eles pedissem um empréstimo para os outros, se nós realmente, aqueles que têm uma vantagem econômica, emprestassem para aqueles que têm uma dificuldade econômica, eles não precisariam ir para o banco pedir empréstimo baseado no juro, nem usar um cartão de crédito e ficar a noite sem dormir porque a fatura venceu, e assim por diante. Ibn Umar disse: um tostão que eu empresto e alguém me devolve, empresto para outro e depois me devolve, é mais benéfico para mim do que fazer uma sadaqa. Por quê? Porque quando eu empresto um dinheiro, esse dinheiro, enquanto está com a pessoa, ele é sadaqa. E quando ele me devolve, eu empresto para outro, ele se torna uma caridade, uma sadaqa também. E o mensageiro diz: se você emprestar dinheiro para o seu irmão e passar o dia dele receber, em cada dia você está fazendo uma sadaqa. Por exemplo, você combinou, está aqui 1.000 reais para um mês, passou um mês, tenha paciência, não escandalize o seu irmão, não torne público, nem fale nada. Pense, cada dia que ele atrasar é uma sadaqa a mais que ele vai me ajudar a ter. E da mesma forma que incentivamos as pessoas economicamente numa situação mais fácil, repreendemos também aqueles que pegam emprestado e não devolvem. No claro. Porque se os mais avantajados deixaram de emprestar, é porque não devolveram a eles. Porque você empresta esperando o retorno para que possa ajudar mais alguém. Então, para aqueles que pedem emprestado, coloque um limite, devolva no dia certo, para que esse dinheiro volte para uma outra pessoa ser ajudada também. Então não vamos somente culpar os mais ricos, vamos dizer, entre aspas, economicamente, e dizer que eles não ajudam, mas muitas vezes eles querem ajudar, mas as pessoas que pegaram emprestado também não devolvem. Então tem que haver um equilíbrio, não se pode atrasar o pagamento depois da data estipulada, não deve mentir, nem manobrar, nem fugir da situação, nem protelar, protelar enquanto pode é injustiça, protelar o pagamento enquanto pode é injustiça. E aqueles que têm uma situação melhor, não deixe que o seu irmão seja arrebentado pelo juro, não deixe que a sua família ou ele tenha problemas pessoais, familiares, por falta de posses ou por falta de condições. Todos nós devemos ter a sensibilidade de ver quem é que está numa situação mais difícil e estender a mão a ele. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Allah. Allah que deu e pediu que ajudássemos. Então ajudemos para que Allah não restrinja, para que Allah não tire de um, modifique a situação e entregue para o outro. A última situação, o conselho que damos é que as pessoas que estão numa dificuldade financeira não procurem os lados errados, nem os lados pecaminosos, nem os empréstimos proibidos. Procure Allah antes. Não procure empréstimo das pessoas, peça Allah primeiro. Porque você pedindo para Allah, pode ser que Allah abra o coração de um irmão seu sem você perceber e ele te empreste o dinheiro. Então não vá pedir para as pessoas primeiro. Peça para o Criador, peça para Allah Azza wa Jalla. E o mensageiro nos ensina e diz, ele mesmo fazia súplica e dizia, ó Allah, me ajude a pagar a minha dívida e me auxilie para que eu não fique pobre. Devemos pedir para quem? Para Allah Azza wa Jalla. Como o mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, ensina, sempre se refugiar em Allah Azza wa Jalla. E pedimos que ele, o Criador, o Soberano, ajude a todas as pessoas que estão em dificuldades e expanda o sustento para toda a nação islâmica.